no coração do Brasil. Mas ninguém sabe o que foi. Ninguém viu, ninguém diz, ninguém pensa, nem sonha, ninguém falou. Quem foi que disse que ouviu alguém dizer que caiu? Seeking.